do meu coração que vai se mudar. É meu último aviso, sua última chance de voltar a ser aquele amor de antes, de me amar direito. Porque se eu bater o pé não tem mais jeito. Se eu disser que acabou, é. De respeito que a Difusora toca pra você. Grupo Menos é Mais, Saudade na Terra. Música boa agora, 4h41. Tamo indo faturar, daqui a pouquinho tamo de volta. Não sai daí. Difusora. Difusora. Em todo lugar. 94.3. Tá todo mundo ligado. A mais ouvida em casa, no trabalho. A rádio que eu ouço. Difusora. É claro. Em todos os carros. Tô ligada. Só da Difusora. Todos os dias da semana e também no fim de semana. Só da Difusora FM. Uhul, que demais. A gente agradece a sua audiência e pode ter certeza que nós vamos continuar sempre ao seu lado. Tamo junto. Tamo na Difusora. Difusora. São mais de 275 mil em prêmios no Maracap deste domingo. E um desses prêmios pode ser seu. Só na Riscadinha tem motos, TVs e muito dinheiro. É fácil, só raspar, achar e ganhar na hora. E tem mais, 10 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. E no quarto prêmio tem 120 mil reais em dinheiro. 120 mil reais. Dá pra sair do sufoco e realizar sonhos com essa grana. E ainda tem 20 rodadas de mil reais. Tudo por apenas 15 reais e com dupla chance. Maracap, é Mara, é da gente. Seja uma nova versão de você. Ative seu modo confiante com a tintura Max Tone. Renove seu visual com cores intensas, da raiz às pontas, proteção Max Flex e brilho extremo. Max Tone, liberdade para ser mais você. Saiba mais em embeleze.com. Muito mais sucesso! Difusora FM. Últimos dias do São João do Troca-Troca, loja em Santa Maria. É a sua última chance de trocar seu colchão, sofá ou fogão velho por um novo. Seu produto velho vale como entrada, o restante parcele em até 10 vezes sem juros. Santa Maria, a loja da sua família. Aproveite as férias ao máximo com a Yamaha novinha. Você ABS por 20.900. Pro 125 ABS por 15.200. FZ15 ABS por apenas 19.990. Tudo zero de entrada. FC Moto, São Luís, Codó, Barra do Corda e Floriano, Piauí. Mais que música, uma nova experiência. Difusora. Se liga na mega oferta da Diviforro. Kit de porta drywall a partir de R$ 496. Chapa em ACM a partir de R$ 489.99. Kit concertina a partir de R$ 169.99. Escadas de alumínio a partir de R$ 275. Visite a Diviforro, localizada na Rua 1, número 883, São Francisco. Siga o Instagram, @ Diviforro.LA. Na Difusora FM, o seu sábado começa com mais alegria. Sábado é o

Difusora, esse é o Oba Oba, você curtindo Ana Castela, nosso quadro aqui na melhor, na primeiríssima, na sua Difusora, música boa pra você curtir com a gente, hein? Ô Valesca, já colocou o quadro de alguém assim no teto da tua casa pra você ficar olhando? Ai, amiga, só meu, pra mim me olhar como eu sou bonita. Poxa, mas no teto é complicado, hein? No teto é complicado, mas acontece de vez em quando, inclusive, quero agora solicitar, chamar, intimar ela. Mãe Valesca, a poderosa. Valesca, fim de semana passou. Você sabe que a gente gasta tudo que a gente tem, tudo que a gente não tem. Dinheiro de boleto, dinheiro pra pagar. Verdade. Pra pagar carro, pra pagar o iPhone. A gente gasta tudo e na segunda-feira tá todo mundo liso. Todo mundo liso, precisando de um dinheirinho. Gente, eu vou ensinar uma simpatia bem rapidinho pra vocês, com folha de louro. Você que tá precisando daquele Pix maravilhoso, receber aquele dinheiro atrasado, uma conta que você quer pagar e ainda não tem dinheiro, simpatia da mãe Valesca com folha de louro. É o seguinte, olha, você de manhã, antes de sair de casa pra trabalhar, coloque uma folha de louro dentro do seu sapato direito, faça as suas tarefas do dia e ao voltar para casa, antes de tirar os sapatos, bata o pé direito no chão 3 vezes para chamar muito dinheiro. Repita esse ritual até que você consiga o esperado. É babado essa simpatia. Não, peraí, repete aí, principal, vai, repete aí. Você coloca a folha de louro dentro do seu pé direito ali no sapato. Sim. Tá? E aí você vai chegar em casa, você vai bater o pé 3 vezes bem na porta, o pé direito. 1, 2, 3. Isso, para chamar muito dinheiro. Leia-se, essa simpatia é babado. Gleice, deixa eu mandar um alô aqui pra minha amiga linda e poderosa, Poliana Dominici, meu amigo Dalton, que serão o grande casamento do ano. Esse casal lindo e abençoado por mãe Valesca. Eita, parabéns aí pro casal. Muita paz, saúde, muita positividade sempre. Olha, inclusive, a gente vai tocar uma música agora aqui pra você que tá ouvindo a gente. É lançamento e a Difusora toca pra você. Visai, não é ciúme, hein? Tamo junto! Tamo na Difusora! Se você não atende, minha garganta dá um nó. Mas não é ciúme. Quando te pergunto pra onde você saiu, com quem você foi, que horas vai voltar, mando mensagem pedindo pra me avisar quando chegar, também não é ciúme. Cê não sabe o que se passa no meu coração. Quando cê some, minha cabeça fica a milhão. Vai perdoando, esse é meu costume. Mas eu te garanto que não é ciúme. É medo de você sair e não voltar, sentir outro perfume e gostar. É medo de você trocar de coração. É medo de perder, não é ciúme, não. É medo de você sair e não voltar, sentir outro perfume e gostar. É medo de você trocar de coração. É medo de perder, não é ciúme, não. Passa no meu coração. Quando cê some, minha cabeça fica a milhão. Vai perdoando, esse é meu costume. Mas eu te garanto que não é ciúme. É medo de você sair e não voltar, sentir outro perfume e gostar. É medo de você trocar de coração. É medo de perder, não é ciúme, não. É medo de você sair e não voltar, sentir outro perfume e gostar. É das Difusora. It's Miley. Hey, it's Miley Cyrus. I can buy myself flowers. O que toca no mundo, toca na Difusora. Miley Cyrus, Flowers. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Se vai ser sempre assim, bebida valada, eu sou fim do rolê. Tu brota aqui toda sagaz, toda fogosa, e a gente faz. Te dou o love que tu é fã. É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã. E tô pedindo bote, eu botando vai até de manhã. O safadinho vai até de manhã. Tô pedindo bote, eu botando vai até de manhã. Tu vai mais sempre volta. Meu quarto é o fim da rota. Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã. Seu Natanzinho, o capitão. Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? E vai ser sempre assim, bebida balada, eu sou o fim do rolê. Tu brota aqui toda sagaz, toda fogosa e a gente faz. Te dou o love que tu é fã, é gostosinho, safadinho, vai até de manhã. Outro pintinho bota e eu botando vai até de manhã. Love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã. Outro pintinho bota e eu botando vai até de manhã. Difusora e o Felipe Amorim junto com o Natanzinho, Love Gostosinho. É bom, né? Pra começar uma segunda-feira, começar é a semana. É muito bom, mas tem gente que não sabe fazer. Tem gente que não sabe fazer tem o Love Gostosinho. Tem muita gente que faz só pra fazer. Ele nem tem nada de gostosinho. Nada. Daqui a pouquinho você traz uma simpatia. Eu vou trazer muita. Pra fazer o Love Gostosinho. Faz aniversário essa semana? Então participe da promoção Aniversariante da Semana. E concorra um kit festa com bolo, 300 salgadinhos e refri. Para participar, basta mandar mensagem para o WhatsApp 3214-3030 com o nome completo, bairro, telefone e data de aniversário. O sorteio acontece toda quinta-feira em nossa programação. Fique ligado, mas atenção, é preciso comprovar a data de aniversário. Promoção Aniversariante da Semana. Apoio Requinte Buffet. Siga arroba Requinte Buffet SLC. Essa é mais uma da sua difusora. Difusora da fogueira, esquenta o coração, que a Fripol tá na ilha fazendo a alegria do meu Maranhão. Ofertas especiais Fribal. Acém Xambaril, R$14,99. Paleta e peito bovino, R$16,99. A nossa ilha Fribal. A festa está dentro da gente, porque o maranhense é especialista em São João. E rapaziada! Já conhece a nossa Blitz Solidária? Uma ação muito importante com o objetivo de arrecadar fundos para a construção e manutenção da nova casa de apoio da Fundação Antônio Dino, cuja função é abrigar mais pacientes que vêm do interior e oferecer conforto, alimentação, assistência médica e afeto incondicional. Quando topar com nossa Blitz Solidária, é só apontar para o QR Code e fazer a sua doação. Pare, doe e ajude a construir um lar de esperança. Casa de Apoio da Fundação Antônio Dino. Difusora. Orgulho de ser maranhense. Participe do Desafio Frontier neste final de semana nas concessionárias Nissan e garanta já sua picape zero quilômetro com condições imperdíveis e ofertas arrasadoras. Você vai levar sua nova Nissan Frontier versão ataque a partir de R$219.990, mais taxa zero em condições inacreditáveis. É só neste final de semana. Chegou a hora de garantir a sua. Vá até a concessionária Nissan e aproveite. Querendo uma cama nova? O sofá já está pedindo outro? Vai na Liliane aí pertinho de você. Todos os móveis novos para sua casa em até 12 vezes no carnê Liliane. E a primeira parcela você só paga com 60 dias. Isso mesmo. Renove os móveis da sua casa e parcele tudo sem comprometer o limite do cartão. No carnê Liliane você divide tudo em até 12 vezes e só paga a primeira com 60 dias. Corre lá, minha gente. É a Liliane fazendo parte da sua vida. Ingressos para os melhores shows e eventos? Só na Difusora. Difusora FM. Conheça os sabonetes Alma de Flores. São 7 fragrâncias com alta performance e cada barra contém 130 gramas. Alma de Flores. Seu banho com alma, sua pele com flores. Comece o dia bem informado, aqui na Difusora FM. As primeiras notícias do dia, entrevistas e a situação do trânsito em tempo real. Bom dia, Difusora. É de segunda a sexta, às 6 da manhã. Difusora 5 e 3. Estamos de volta com o seu oba-oba. Muito prazer, sou Gleice Amorim. E eu sou Valesca Furtado. O seu oba-oba até às 6 da tarde. Difusora. Eu nunca fui um cara interessante, mas você me olhou por um instante. dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar. Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro. Eu não tava pronto. Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar. Mas você me olhou por um instante e dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar. Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro. Eu não tava pronto. Você chegou e nem pediu licença porque veio pra interessante, mas você me olhou. Você me olhou. Eita forrozinho bom. 6 horas de forró, como antigamente. Fiquei admirada com ele. teu criança. Vai, safada! MC RSP! Ei! Sinto, criança. Quer me pegar? Vou agora namorar. Tô correndo, safado por fora, safado por dentro. Pra iludir, eu tô pronto. Quer me amar? Vem sabendo. Safado por fora, safado por dentro. Quer me pegar? Vou agora namorar. Tô correndo, safado por fora, safado por dentro. Iludir, eu tô pronto. Quer me amar? Vem sabendo. Safado por fora, safado por dentro. Melhor, tarde maravilhosa pra você que tá ouvindo a gente em casa, no trânsito, no trabalho. Que bom ter você por aqui. Agora o relógio marcando 5:12. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ti, ti, ti. Olha só, gente, em entrevista, a Guta, atriz que fez a Bebel em A Grande Família, expôs uma crise financeira que tem passado após sair das telinhas. Compraram minha casa em um leilão desde que fiquei fora da emissora. Não consegui mudar o meu financiamento. Estou tentando invalidar este leilão. Corro o risco de ficar sem teto. Talvez a minha situação financeira hoje em dia seja reflexo do tanto de tratamento que fiz para engravidar. Tentei várias vezes, mas não deu certo. E você não recebe o seu dinheiro de volta. A pessoa pagou pra fazer um tratamento pra engravidar e nunca conseguiu engravidar. Ela gastou muito, uma nota bem alta pra conseguir engravidar. E não conseguiu, né? Ela tá igual eu, que tô tentando há 30 anos e não consigo. É babado. É, mas você não tem o dinheiro que ela tinha pra engravidar, né? Verdade, só tem a cara, a coragem e a criatividade. Eita, meu Deus, oi! Deixa eu mandar um beijo aqui pra minha amiga Nadiuska. Olha esse nome, esse nome. Como é que é o nome? Nadiuska. Nadiuska. É, Nadiuska, ela é poliglota, ela fala um monte de língua. Nadiuska. Ela viaja o mundo inteiro, essa Nadiuska. Mandar um beijo também pra Keila do Coroadinho, que se eu não mandar, ela fica louca. Keila é nossa ouvinte fiel. Quando dá o horário do programa, ela já liga ali. 2 horas que tu entra, sim, ela já liga na difusora lá no Coroadinho, ela manda as vizinhas tudinho ouvir a gente. Um beijo pra Keila do Coroadinho. Beijo pra Keila, beijo também pra você que tá ouvindo a gente. No centro, inclusive, tem participação aqui. Oi, Gleice! Boa tarde. Vim trazer minha mãe aqui no Mercado Central e as lojas da Magalhães de Almeida estão ligadas no programa.

apaixona São Luís. Pra arrastar multidões. 23 de setembro. Aguarde. Mais uma dos apaixonados. Nadi Suferinha. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua. Sua, eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua. Sua, eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Difusora Nadson Ferinha, duas, atração confirmadíssima do Apaixona São Luís, dia 23 de setembro. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Olha só, após diversos boatos e fotos nos mesmos lugares, o modelo Marlon Teixeira postou uma foto abraçado com a atriz Grazi Massafera, belíssima, assumindo o relacionamento com a atriz de uma vez por todas. Pra acabar com essas fofoquinhas nas páginas, eles mesmos declararam agora o namoro oficial. Grazi Massafera, que é uma das mulheres mais belas do Brasil, e uma excelente atriz. Lindíssima. E ele também, muito bonito. Um casal maravilhoso, né? Um casalzão e tanto. Ai, e Marlon Teixeira, por que que não assumiu comigo? Contigo, né? É, porque... Vocês tiveram um negocinho? Sim, ele tecla comigo. Ó, ele me ligando aqui. Para de me ligar, Marlon. Você tá comprometido. Eita, Valesca. Deixa eu mandar um beijo pro Elton Coelho, que tá ouvindo a gente. Manda. Tá curtindo a Difusora, Elton. Obrigada, querido, pela companhia. Muito bom ter você por aqui. Pra quem tá participando com a gente pelo WhatsApp, mandando aquele alô. É, atenção, atenção, aquele beijo pra Silvana Rodrigues. Tá comigo direto de São José de Ribamar. Opa! Obrigada, querida. Muito bom ter você por aqui. Claudinei da Maiobinha, Keira da Vila Embratel, Raquel tá comigo aqui também. Quem mais? Quem mais? Michele Quirino, lá do Turu, tá ouvindo a gente. Oi, Michele. O Anderson Lima, ligado toda tarde com a gente. O Antônio José Chagas, lá do Coroadinho. Selma Regina Mendes, lá do Jardim Alvorada. Que audiência bonita, hein? Luiz Henrique, tá ouvindo a gente. Estrada do Iguaíba. Já foi lá, Valesca? Já. Eu tava no Iguaíba outro dia. Era. Eu não posso deixar de mandar um alô para os nossos ursinhos de pelúcia. Nossos motoristas de aplicativo. É cuti-cuti. Oh, meus ursinhos de pelúcia, não fiquem preocupados, que eu tô aqui pra mandar um beijinho pra vocês. Dizer que vocês aí, levando o passageiro aí pra um lado, pro outro, vocês são fundamentais na nossa audiência todos os dias aqui na melhor rádio do Brasil. Com certeza. E falando em motorista de app, Edilene tá comigo por aqui. aqui, beijo pras meninas do Drive. Isso, as nossas motoristas. Nossas motoras. Você sabe dirigir, Valesca? Eu não sei, amiga. Sério? Porque quando eu entro no carro, eu fico toda me tremendo. Você tem medo? Eu acho que se fosse pra mim estacionar e tivesse só aquela vaguinha assim que tem que fazer a baliza. Eu ia descer, ia ficar louca. Gente, alguém me ajuda a carregar esse carro e botar bem aqui nesse buraco. Porque eu não ia saber fazer a manobra. Você não consegue. E amiga, todo mundo que passa na rua, assim, quando eu tô dirigindo, que eu fui pra autoescola, sim, né? Todo mundo que passava, eu achava que eu ia bater. Aí eu, não, para logo esse carro, que eu tô nervosa. Eu não sei dirigir. Mas tem algum trauma aqui? Eu tenho trauma, porque quando eu pilotei uma moto uma vez, eu bati numa cerca sozinho. Tô rindo com respeito. Aí eu disse, gente, não dá pra mim. Eu sou uma bicha que tem que ter chofer. Você me dá bola, por favor, bebê, me nota, me nota, me nota. Será que o que a gente fez não valeu, não valeu? Eu sigo bebendo, chorando, gritando, implorando pra você voltar. Pelo amor de Deus, cê sabe onde eu moro, sabe onde eu ando. Cê tem meu WhatsApp, mas você não tem saudade. Mas você não tem saudade. Cê sabe onde eu moro, cê sabe onde eu ando. Cê tem meu WhatsApp, mas você não tem saudade. Mas você não tem saudade. Yeah. Meu amigo Tarcísio do acordeão, vem pra cima. Alô, Tatigão, deixa com você. Tem mais um som da dupla Diego e Victor Hugo. Oi, gente, aqui é o Diego. E aqui é o Victor Hugo. Você conhece as frequências de saudade. Frequência de saudade. Difusora FM. Eu poupei a voz e usei palavras digitadas. Desculpa. Ser curto e grosso na minha resposta. Se eu falei que eu tô bem, é isso que importa. Até parece que se importa comigo. Cê terminou, mas quer manter contato. Isso não faz sentido. Muita maldade da sua parte, além de tudo, quer que eu me humilhe. Pra tá pedindo o que cê tá pedindo, manda fora. Se eu te mando esses olhos vermelhos, aí cê comemora. E qualquer coisa que eu grave pra você, me expor demais. Você conhece as frequências de saudade das minhas cordas vocais. Eu roubei a voz. Importa comigo. Cê terminou, mas quer manter contato. Isso não faz sentido.

Difusora 5h42. Oferecimento Centro Automotivo Number One. A melhor opção em serviços automotivos em um só lugar. Contato 98-988-830411. Agora somos Centro Automotivo Number One. A melhor opção em serviços automotivo para o seu veículo. Balanceamento e alinhamento 3D. O mais barato de São Luís. Serviços de ar-condicionado, desempenho de rodas, mecânica, funilaria e pintura, higienização, polimento cristalizado. Venha fazer seu orçamento com a maior facilidade e negociação. Avenida Senador Vitorino Freire, Areinha, em frente ao Banco do Brasil. 98-3232-0119. WhatsApp 98-98883-0411. Bateu na porta da sua casa? Responda! Difusora! Últimos dias do São João do Troca-Troca, loja em Santa Maria. É a sua última chance de trocar seu colchão, sofá ou fogão velho por um novo. Seu produto velho vale como entrada, o restante parcele em até 10 vezes sem juros. Santa Maria, a loja da sua família. Imagina o alívio quando eu descobri que a solução para sair das dívidas estava na minha mão o tempo todo. Fui no app BB, vi que era fácil renegociar as dívidas, renegociei. Detalhe, em até 120 vezes, com até 15% de desconto nas taxas. Tudo bem rápido, prático e seguro. Agora, até sobra um pouquinho para guardar. Entra no app BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Ofertas disponíveis até 31 de julho de 2020. Aqui toca muito mais música. Uou! Difusora FM. Chegou em São Luís uma nova experiência. Clínica Fortes, um conceito de clínica mais próxima de você. Fica no edifício empresarial Jaracati, sala 107, primeiro andar. Atendimento nas áreas de nutrologia, clínica médica e pediatria. Clínica Fortes, estrutura moderna e acolhedora. Chame no WhatsApp 99209-4650. Clínica Fortes, tratamentos personalizados em todas as fases da sua vida. Aproveite as férias ao máximo com a Yamaha novinha. Você ABS por 20.900. Por 125 ABS por 15.200. FZ15 ABS por apenas 19.990. Tudo zero de entrada. FC Moto, São Luís, Codol, Barra do Corda e Floriano, Piauí. Aqui na Difusora FM, todo sábado e domingo, das 6 às 8 da manhã, você ouve os sucessos do passado. É preciso saber viver. E os clássicos que deixaram saudade. Não perca, clássicos da Difusora. Já voltamos. Opa, oba. É Difusora FM. Reta final do Oba Oba com Israel e Rodolfo, Mari Fernandes. Seu brilho sumiu. Você tá na primeira, você tá na melhor. Agora 5h45, tamo junto. Tamo na melhor, na Difusora. Terminou, espalhou pra todo mundo. Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perder. E que seu beijo vai virar assunto. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas com outra vez. Jogando na sua cara que eu superei. Doeu, eu sei. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vim de longe pra voltar por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu. Sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra farra do. De mão dadas com outra vez. Jogando na sua cara que eu te superei. Doeu, eu sei. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe sua volta por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Pra cima! Porque quando cê me viu, sua noite acabou. Passa a ver. Essa é mais uma atração do Apaixona São Luís. Desejo de menina. Eu pensei em comprar algumas flores só pra chamar mais atenção. Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas. Sua mão, então case-se comigo numa noite de luar ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja no papel, vestido branco com buquê e lua de mel. Diga sim. Desejo de menina. Então case-se comigo numa noite de luar ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja no papel, vestido branco com buquê e lua de mel. Diga sim pra mim. Então case-se comigo numa noite de luar ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja no papel. Essa é pra matar a saudade, hein? Desejo de menina, diga sim pra mim. Atração confirmada do Apaixona São Luís, dia 23 de setembro, com Nadson Ferinha, tem Pablo, e também Kevin Johnny, vai ser demais, a gente se encontra lá, com certeza. Mãe Valesca pintando por aqui. Oi, mãe Valesca. Oi, oi, tô em terra já. Tá em terra? Já. Você vem da onde? Ah, eu venho dos astros. Existem outros países, outros mundos fora daqui, sabia? Ah, agora você tá na terra. Eu tô na terra. Então tá. Então a terra quer saber de você. Certo. A pessoa que tá no relacionamento, só que na hora H, o negócio tá meio tá assim... Tá esfriando? Tá meio mole. Ai, do mole pro final, né? Quando chega ali, já é pra terminar. Então vamos dar uma aquecida nisso? Principalmente se você quiser fazer as pazes após uma briga. Teve uma briguinha no seu relacionamento, você quer agora... Tá arrependida, tá, bebê? Fala pra tua mãe, Valesca. Querendo se reconciliar, você homem que tá me ouvindo... Presta atenção nessa simpatia. Nada melhor do que recorrer à ajuda da mãe Valesca. Esta é bem simples e fácil. Você vai pegar um copo. copo virgem e colocar água dentro dele até a metade, juntando 2 colheres de açúcar e também num pedaço de papel de um lado escreva o seu nome completo e do outro lado o nome do seu amor completo. Dobre 3 vezes esse papel e mergulhe dentro do copo. Cubra com papel alumínio e guarde por 7 dias debaixo da cama do casal. Tem que dar um jeitinho de colocar esse copo debaixo da sua cama com o seu love. Isso vai adoçar o relacionamento, apimentar a relação e fazer vocês descobrirem novos orgasmos. Vestido preto deslumbrante, levemente colado, um decote provocante, tudo em cima de um salto. Um sorrisinho que não me convence, o coração ligeirinho te desmente. Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo, não me esqueceu, tá sorrindo, sofrendo. Não me esqueceu, tá sorrindo, sofrendo. Cê engana todo mundo, mas eu não. Sou um lado obscuro do teu coração. Sou igual um cheiro de perfume caro, cê já tentou tirar, mas tô impregnado. Ela trava na pose, ela chega o bonde, ela desce e sobe tipo anista. A da favela é ela, doida querendo levar o coração do vilão. Olha essa sereia querendo enganar. Difusora, Anitta, MC Rian, vai vendo, fechando muito bem o Oba Oba Difusora de hoje. Segunda-feira maravilhosa pra você, comecinho de semana, Valesca, que tarde maravilhosa, hein? Foi muito maravilhoso e você aqui com a gente é muito mais prazeroso ainda. Prepara o coração aí, prepara o celular também, que a Difusora tá ligando pra você. Vamos dar dica aqui, vamos dar dica. Vamos ligar pra você, aí você vai atender dizendo... Tamo junto, tamo na Difusora, aí ganha na hora. Ligação! Ligação premiada! Agora! Na Difusora FM! Bora lá, tá chamando, sem muita enrolação, atenda dizendo: tamo junto, tamo na Difusora. Tamo juntos, tamo. Deu certo, arrasou, ela arrasou. Falou. Falhou aqui um pouquinho, mas falou, atendeu certinho. Com quem eu falo? Merga Peadoro. Opa, desculpa, eu não entendi seu nome. Rosemary. Pronto, querida, você acabou de faturar 2 ingressos para o Centerplex Cinemas lá no Pátio Norte Shopping. Parabéns pra você, parabéns, parabéns. Você quer mandar beijo pra alguém? É, a ligação tá um pouquinho ruim. Você quer mandar beijo, amor? Manda beijo. Beijo pra você, pra irmã Valesca. Olha aí. A irmã Valesca. Adorei, amor. Obrigada. A ligação tá um pouquinho ruim, mas a gente entendeu. É irmã Valesca. Irmã Valesca. Ô, Glória. Vem aí uma nova personagem. Irmã Valesca. Beijo, Valesca. Um beijo pra você, Gleice. Um beijo para todos os nossos ouvintes. E amanhã tem muito mais Oba Oba. A gente se encontra a partir das 2 da tarde. Comigo, Gleice Amorim. Às 4, ela tá chegando. Valesca Furtado. A poderosa. Inclusive, amanhã vai ter um caso muito doido, Valesca. Vai, amanhã vamos tocar fogo aqui. Eita, coisa boa. Beijo pra você, ótima noite, boa segunda-feira pra você. Fica agora com ele, Jojo Falabella, bonitão da Difusora. O bonitão cheiroso da Difusora. A Difusora FM sabe que tem muita gente precisando daquela força para encontrar um novo trabalho. E é por isso que diariamente a gente te ajuda com o Balcão de Empregos Difusora. São várias oportunidades para você conseguir de vez um novo trabalho. Fique atento, a qualquer momento tem Balcão de Empregos aqui na programação da Difusora FM. Tamo junto, tamo na Difusora. Difusora. Qualidade e conforto em seus exames. Procure o Laboratório São Luís. Mais de 15 pontos de atendimento em toda a ilha. Sede no Coatrac 2 e uma estrutura moderna com equipamentos de última geração, tecnologia, atendimento humanizado e excelência nos procedimentos. www.laboratoriosaoluiz.com.br ou ligue 3239-2784. Laboratório São Luís, referência em medicina diagnóstica no Maranhão. Alô, você do agro. A Automa Filter, distribuidor autorizado das marcas Gates, Blitzguard, Donald Siman, agora também é distribuidor autorizado Valvoline óleos lubrificantes para todo o Maranhão. Na Automa Filter você encontra óleos lubrificantes, correias e filtros para carros, motos, caminhões e máquinas pesadas. Em Imperatriz, Rodovia BR-010, em Trancamento. Em São Luís, Avenida Guajajaras. Ligue 3304-7438. Automa Filter, soluções em condução de fluidos. Difusora! Eu quero todo dia! Melhor visão com oftalmo centro. Melhor visão com oftalmo centro. Cuidando da saúde dos seus olhos e de toda a família. Consultas, exames e até cirurgia. Oftalmo Centro, Jaracati e Coab. É só ligar 3214-2525. Melhor visão. Oftalmo Centro, aqui tem o seu médico. Últimos dias do São João do Troca-Troca, loja em Santa Maria. É sua última chance de trocar seu colchão, sofá ou fogão velho por um novo. Seu produto velho vale como entrada, o restante parcele em até 10 vezes sem juros. Santa Maria, a loja da sua família. No fim de semana, a Difusora entra no clima do samba e do pagode. Pagodão. A mulher. Pagodão da Difusora. Palma da mão, palma da mão. Fique ligado, é todo sábado, hein? A partir do 12:00, só aqui. Difusora 6:02. O que você quer ouvir? Toca aquela, vai. Toca essa. Ah, toca tudo. A Difusora toca tudo que você quer ouvir. A partir de agora. Toca tudo. Difusora FM.

avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Difusora. Lourinho Vaqueiro provando que vaqueiro também chora. Realmente amor não correspondido dói demais. Eu sou a prova que o vaqueiro chora. Tô há 3 dias debaixo desse cajueiro, bebendo pra esquecer seu beijo, lutando contra as lembranças tão frequentes da gente. Dozinha pra incomodar, e não vai parar de machucar até eu deixar de te amar. Tomara que eu sofra de uma vez. Preciso te esquecer pra nunca mais doer. Pra esquecer seu beijo, lutando contra as lembranças tão frequentes da gente. Outrozinha pra incomodar, e não vai parar de machucar até eu deixar de te amar. Tomara que eu sofra de uma vez. Preciso te esquecer. A Difusora toca! Toca tudo! Quero você junto a mim. Tô te esperando, vem logo pra mim. Hoje você vai me ter. Hoje ninguém vai dormir. A noite tem eu e você, loucos pra sentir. Fazer amor, suspirar, diz que posso. Posso te ter, não sou de mais ninguém. Quero teu corpo por cima do meu, tua boca, teu beijo molhado.

Alto Astral, enquetes, games pra você participar. Além de muita música boa. Manhã Top, Difusora. De segunda a sexta, às 10 da manhã. Difusora. Você pede. E a Difusora toca. Toca tudo. 6h24. Tem Tiaguinho pra você matar saudades aí, ó. Joga a mão pro ar, bora, bora lá. Joga a mão pro ar, balança pra lá e pra cá. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, bora, bora lá. Joga a mão pro ar, balança, balança. Vamos, vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. É. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto, tardezinha. Mil ideias, mil histórias de amor e o assunto é dois amantes namorando na beira. Que lindo, que lindo. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Ei, ó o pagodinho, bora lá. Bora pra beira do mar, vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora beber, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto, maraca. Mil ideias, mil histórias de amor e o assunto é dois amantes namorando na beira da praia. Ai, ai, ai, ai, ai. Nada pode ser melhor. Ei, tardezinha no maraca vai explodir. Apaixona São Luís, pra arrastar multidões. 23 de setembro, aguarde. E essa é pesada demais. Se for beber não digita, mas ouço ferinha. Mais uma gente. Eu sei, e suas amigas estão chamando pra curtir. E tu já tá se arrumando pra sair. Mas você tá se maquiando à toa, porque vai borrar o primeiro gole que você tomar. Quando o ferinha começar a tocar, ou vai pegar o celular. Se tu for beber, não digita. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. E se for beber não digita. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Bora, bora! Na

você. Eu posso me amar melhor do que você. Eu posso me amar melhor. Unhas de vermelho, como as rosas que deixou. Sem me arrepender, esqueço tudo que falou. Eu não quis sair, não quis discutir, mas chorando sozinha lembrei que eu posso me dar cores, escrever meu nome na areia, falar comigo por horas, ver coisas que cê não quis. Posso sair só pra dançar, posso segurar minha mão, eu posso me amar melhor que você. Eu posso me amar melhor que você. Eu posso me amar melhor que você. Mas chorando sozinha lembrei que eu posso me dar flores, escrever meu nome na areia, falar comigo por horas, ver coisas que cê não quis. Posso sair só pra dançar, posso segurar minha mão, eu posso me amar melhor, eu posso me amar. De setembro, tem a Paixona São Luís. Amar mais do que eu, ninguém lhe amou.

meu futuro, já sabe se manda mensagem lindo. Me leva pro céu lá de cima, me joga esse amor cigano, é o caminho sem voltar. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tiro meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro coração. Meu Deus, colocou numa só tanta beleza. E se eu chego à toa e vou tirando a roupa? Se eu disser que não quero rir, que essa piada é boa. Santana com Luísa Sonza, da Coração Cigano, 7:02, aqui na número 1. Segura aí, 2 minutinhos, estou de volta depois do break. Tem mais uma hora com Toca Tudo. Difusora. Em todo lugar. 94.3. Tá todo mundo ligado. A mais ouvida em casa, no trabalho. A rádio que eu ouço. Difusora. É claro. Em todos os carros. Tô ligada. Só da Difusora. Todos os dias da semana e também no fim de semana. Só da Difusora FM. Uhul, que demais. A gente agradece a sua audiência e pode ter certeza que nós vamos continuar sempre ao seu lado. Tamo junto. Tamo na Difusora. Mês de julho, mês de férias e promoções da Loja Bonita e Radical. Bermudas, blusas, saias, shorts, macaquinhos, vestidos, calças, camisas, gola polo e muito jeans. A maior seção de jeans do Maranhão você vai encontrar na Loja Bonita e Radical. E tem mais! Você tira o cartão da loja e liberamos na hora para você usar. Férias com alto astral é na Bonita e Radical, na Rua Grande. Aceitamos todos os cartões. Anda escondendo o sorriso porque está faltando aquele dente? A Smart Odonto conheceu diversas histórias parecidas com a sua e que, graças ao implante dentário, não são mais realidade. Com a simples atitude de falar conosco, mais de 8 mil pacientes reabilitaram o seu sorriso com segurança, velocidade e totalmente sem dor. Quer saber mais? Fale pelo telefone ou WhatsApp 98293-2222. Smart Odonto. 94.3 Difusora. Aproveite as férias com segurança. Na PMZ você encontra tudo o que precisa para cuidar do seu veículo e pegar a estrada. Pneus, compressores de ar-condicionado, filtros de cabine e muito mais, com descontos incríveis. Visite-nos e garanta os cuidados necessários para aproveitar suas férias ao máximo. Então já sabe, não fique sem. Na PMZ tem. São mais de 275 mil em prêmios no Maracap deste domingo. E um desses prêmios pode ser seu. Só na Riscadinha tem motos, TVs e muito dinheiro. É fácil, só raspar, achar e ganhar na hora. E tem mais, 10 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. E no quarto prêmio tem 120 mil reais em dinheiro. 120 mil reais. Dá pra sair do sufoco e realizar sonhos com essa grana. E ainda tem 20 rodadas de mil reais. Tudo por apenas 15 reais e com dupla chance. Maracap, é Mara, é da gente. A Difusora lança um desafio. Qual é a primeira música de outono que vem na sua mente? Deixa eu pensar aqui. Ah, já sei. Outono é sempre igual. Mas aqui na Difusora... Não é sempre igual, não. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra lá traumatizar. Tem novidade o ano inteiro. Difusora. Em vez de você ficar... Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma, vida, que eu tenho a solução. Aumenta o volume e entre nesse clima. É saudade que eu tava. Bom demais, é curtir o outono na Difusora. Juro que eu não volto nunca mais. Olha o beijão, olha o beijão do outono 2019. 2023. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Tamo junto, tamo na Difusora. Difusora 75. Vem pra cá, tem mais uma hora aqui com Toca Tudo. Participe, é a número 1 da capital. E tem pra você, olha, ingressos Centerplex Cinemas, aqui na Poderosa. Recomeçando com Zé Neto e Cristiano. Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui, lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro. E quando toca a nossa música, é a canção do desespero. Vai no banheiro da balada, chora em frente ao espelho, mergulha na bebida, liga pra recaída e bebe seu orgulho com o uísque puro e bloqueia, me odeia, mas duvido e meu Deus será extensivo e me bloqueia, me odeia, mas duvido e meu Deus será extensivo. Sai desse paredão sofrido. Sempre fala isso. E quando toca a nossa música, é a canção do desespero. Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho. Mergulha na bebida, fica pra recaída e bebe seu orgulho. Mais uma atração do Apaixona São Luís. Desejo de menina. O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. Seja mesmo eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado, rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras, a dizer que eu te amo. E os momentos vão passando como a cinza de um cigarro. E as lembranças ficam presas à moldura de um retrato. O tempo passa e o dia a dia e aos poucos apagando a poesia. E o nosso fogo de paixão de repente se transforma em água fria. Nosso